Ó, sabei que está próximo o verão. Levantai as vossas cabeças e olhai para cima, é a vossa redenção. Olhai, olhai, olhai para o céu. Olhai, olhai, olhai para o céu. Aqui um mistério que será para aquele que aceitar a Jesus. Não abrir e fechar de olhos, serão transformados em corpo angelicais. Olhai, olhai, olhai para o céu. Olhai, olhai, olhai para o céu.